ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. Chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Segunda-feira, 24 de agosto de 2015, em Brasília, 5 da manhã. Bom dia a todos que estão sintonizados na Rádio Câmara, meus amigos do sítio, chácaras e fazenda, meus amigos dos assentamentos, meus amigos caminhoneiros e demais brasileiros que estão na labuta nesse horário. Um bom dia também àqueles que acordam somente para escutar umas cantigas boas e ajudar nós a fazer o Brasil caipira. Uma boa semana a todos e vamos começar. Em Brasília, 5 em ponto. E a primeira cantiga de hoje com as irmãs Galvão. Cantigas da minha terra. Palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Assim é que levo a vida, cantando aqui a acolá. Assim é que levo a vida, cantando aqui a acolá. Não há, oh não, não há quem não procurasse na vida por um amor e um dia não encontrasse amor, amor. Aonde é que se perdeu? Procuro e não encontro, de mim foi que se escondeu. Amor, amor, que se perdeu. Nas ruas em profusão, minha terra tem cantigas. Nas ruas em profusão, que o vento passando leva diretas pro coração. Que o vento passando leva diretas pro coração. Não há, por um amor e um dia não encontrasse amor, amor. Aonde é que se perdeu? Procuro e não encontro, de mim foi que se escondeu. Amor, amor, que se perdeu. Perder. Brasília, 5 horas e 4 minutos. Um bom dia pro meu amigo Robão lá na Embrapa Gado e toda a turma tá com ele agarrado lá na labuta. Um bom dia pro Carlinho Leiteiro lá no Taquara. Um bom dia pro Zé Eletricista lá no Café Sem Troco. E um bom dia para todo o pessoal que está em sintonia com a Rádio Câmara Bauru 93.9. 5 e 4, e agora deixa eu falar com minha amiga Terezinha Braga. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom. E você? 100% caipira. Então tá bom. O que, que a moça quer ouvir? Eu gostaria de ouvir 50 anos de saudade com os dois mineiros. Certo. Dia 14 de setembro estarão lançando disco novo aqui. Ai, que coisa boa, Luiz. E para quem você recomenda a cantiga? Olha, primeiro, Luiz, eu quero oferecer para você, para toda a sua família, para esses meninos que trabalham aí com você, que são seus assistentes, são fora de série esses meninos, muito obrigada por tudo. E para o Lincoln, né? Uhum. Todo mundo já esqueceu do Lincoln, isso é uma maldade. Na... Um abraço. Ele já está escutando na estrada. Ah, é, um abraço para ele, para toda a sua família, para os pais dele, para o Fulô de Formosa, para o Vardim, para o Brandão, Oscar Neto, Dona Ide Seu Bento, para o Godói, Maria Onísia, Terezinha Primo, o Elton Mesquita e a esposa dele, o senhor Adelaide e a Maria Rita, Marquelise e sua esposa, o Severino Milanês, Geraldo Silva, Marlene, Maria Helena, o Ceará, o Jeremias, a Laíde, a Nicinha, Leonildo Siqueira, enfim, Luiz, para todos os nossos irmãos caipira, uma boa semana para todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, em Brasília, 5 e 6. Há mais de 50 anos que vivo aqui na cidade. Não é como eu sonhava, convivo com a saudade. Recordando meu passado, volto no tempo a pensar. Minha linda juventude, forte, cheio de saúde, sinto meu peito apertar. Já fui um bom laçador no meio das invernadas. Fui tropeiro e fui peão, comi poeira da estrada. Amansava burro chucro que os peões enjeitavam. No pelo daquele macho, quebrava no barbicacho, no repasso já troteava. Trouxe as minhas tralhas, guardei de recordação. Um cabresto bem trançado, que eu mesmo fiz à mão. Tinha um freio niquilado, cabeçada de argolão. E na sela pendurado, um peitoral prateado, que enfeitava o meu burrão. Morando aqui na cidade, vou tentando acostumar. Mesmo com a idade avançada, eu tenho que trabalhar. Um rádio é meu companheiro, que às vezes me consola. Seu moço, eu falo a verdade, eu mato minha saudade ouvindo modas de viola. Em Brasília, 5 horas e 8 minutos. Um bom dia a todos petroviários, a todos os rodoviários, a todos os pessoal da limpeza, da saúde, da segurança, aos vigilantes, os porteiros que estão com o radinho no pé da orelha assuntando nós. Um bom dia para vocês, para as horas passar mais ligeiro, para daqui a pouco vocês irem para casa. 5 e 9, e agora eu vou falar com meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz. Você tá bom? Tô bom, e você? Graças a Deus. Final de semana tranquilo, com a família? Sossegado, matutando aí, porque o mundo tá fervendo. Rapaz, como tá fervendo, Luiz. Caçando um jeito de escapar, né? Pois é, ainda bem que Deus abençoe a gente que vai escapando aí, né, Luiz? Isso. Devagarzinho, devagarinho, com jeitinho, esse dinheiro. Assim, vai escapando uns pouquinhos. Assim aí, como né? Quem não quer nada, meio barro, meio tijolo. Exatamente, mais ou menos por aí, viu, Luiz? E o que, que o amigo escolheu pra nós ouvir? Eu escolhi a entrevista com o Chico Rei e o Paraná. Eu acho a moda boa demais. Ela assim, retrata assim, o desabafo do cidadão que tem vontade de falar, né? Eu tava escutando uns LP ontem, escutando ela, porque ela é mais ou menos o que acontece comigo. Não tá com você não, como muitos de nós. E pra quem você manda? Vai mandar pra turma aí do que escutei o Brasil Gabriel da turma, Oscar Neto. A Terezinha Braga. Ah, a Terezinha falou no Lincoln aí. O Luiz, aquele jornal, a palavra é muito bom. Geralmente, quando termina o seu programa, eu continuo ouvindo. É bom demais, rapaz, o jornal. Escutou ele? Não precisa escutar outra coisa, não. Fica sabendo de tudo. Ele já disse praticamente tudo. Ele faz assim um apanhado no geral que você fica sabendo de tudo que está acontecendo logo cedinho. É muito bom o jornal, muito bom. Mas parabéns ao Lingo, porque o jornal é muito preciso, muito bom mesmo. Eu faço demais. Certo. E vai para toda a turma do Brasil Caipira, a música aí de entrevista com o Chico Rei Paraná. Obrigado, até amanhã. Obrigado. O Fulô de Famosa, um abraço pro Fulô, moço. Fulô, a gente tá vindo, né? Um abraço. Em Brasília, 5:10. Estou pedindo, por favor, meus bons amigos, fiquem um pouco comigo, com vocês quero falar. Peço também que cada um puxe a cadeira, não repare, é de madeira, mas dá bem pra se sentar. E acreditem, estou muito agradecido por terem me concedido hora pra me escutar. É uma prova de que todos que vieram certamente não quiseram meu convite recusar. Meus familiares no momento estão ausentes, aos amigos e parentes saíram pra visitar. Por muitas vezes sonhei com este momento, meu depoimento pode lhes interessar. Todos meus filhos criei com muito carinho e lutei sempre sozinho pra lhes dar o que comer. E fiz de tudo para dar tranquilidade, o caminho da verdade eu mostrei para viver. Lhes dei escola do primário à faculdade, e foi na realidade tudo que não pude ter. E no entanto, por eles sou criticado, dizem que está superado tudo que vou escrever. Tudo que escrevo para eles tem defeito, e me encontro sem direito do passado reviver. Mas se esquecem da viola de madeira que sustenta a casa inteira, temos que agradecer. Meus bons amigos, vejam esta coleção, vê se não tenho razão de chorar como chorei. E verifiquem entre os discos estrangeiros que não tem um brasileiro a não ser os que comprei. Eu não suporto este som exagerado, além de ser importado, país eu não sei. Me fere tanto este disco forasteiro, que foi pago com dinheiro que na viola ganhei. E se possível, meus amigos da imprensa, tomem uma providência e lhes agradecerei. Em Brasília, 5 horas e 14 minutos. E agora deixa eu mandar um abraçamento, um bom dia pro Mosaí lá em Anápolis, o Tolentino, também em Anápolis. Bom dia pro seu Rubens lá no Maranhão. O Vanderlei lá da Bahia mandou uma mensagem para mim querendo saber quando vai ser o encontro dos amigos do Brasil Caipira. Um bom dia pro seu Nerso da Viola, pro Plínio, pra Suca, pro Miranda, pra Leocádio, pro Tião Camargo, pro Zé da Barca lá em Bauru. E pro João Benedito lá em Cuiabá. Bom dia para vocês tudo então na escuta. E agora deixa eu falar com meu amigo Josimar. Bom dia, Josimar. Bom dia, seu Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo bem, cabeça inchada. Também. Mas o jogo foi ligeiro, não foi? Foi. Até 10 vezes tá marcando gol no Botafogo. Pode que tá chuva, vai. Mas os resultados também, inimigo nosso, ajudaram. Ajudou, seu Luiz. Tá bom. Boa semana para você. Para o senhor também, e vou mandar um abraço, Luiz, esqueci sobre isso. Manda os abraços, depois eu te falo o nome da música. Tá bem, eu vou mandar um salve para o Oscar Neto, o Geraldo Silva, né, para Marlene, José Serra, o Anilza Coutinho, o Tomé de Souza, o Nero, a Vicência, mandar para o, também, para o Francisco Lira e a Cláudia, mandar para a professora Silvana Maria Onísia, a NET, a Leonildo Siqueira dos Melhores e para a Terezinha Trino e para quem tiver tudo na escuta, seu Luiz. Beleza Divina com Sandra Reis e Jucimara. Isso aí, seu Luiz. Muito obrigado. Boa semana. Até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h16. Onde eu moro é uma beleza divina. Eu me deito e me levanto sem apito e sem buzina, porque lá não tem indústria e nem cabo dobrando a esquina. O meu carro é minha égua que caminha muitas léguas e não gasta gasolina. Manga larga e campolina, com mais de 1 metro de rabo e com 2 palmos de crina. Por um carro importado, nem que venha da Argentina. Minha égua é mais que um carro, anda por cima de barro, não encalha e não patina. Ninguém muda minha sina, gosto de viver no mato e seguir boas doutrinas. Meus filhos são bem criados e baixo da disciplina. Deles não sinto vergonha, nunca falaram em maconha e não conhecem cocaína. Segunda, sexta-feira, não mudo minha rotina. Labuto com a minha roça enquanto a semana termina. Pra aquelas beiras de rio eu saio bater corvina. Pego lambari tambiú no meu covo de bambu feito de taquara fina. Ninguém não se contamina, gozo de boa saúde, não procuro medicina. A gente sente um ar puro entrando pelas narinas. Por poluição por lá não passa. Lá em casa só faz fumaça quando acendo a lamparina. Minha casa na colina, sem muralha e sem calçada, sem vidraça e sem cortina. Por um prédio na cidade rodeado de vitrina. Caboclo mora onde eu moro, bebe água pura sem cloro e come arroz sem parafina. Em Brasília, 5 horas e 20 minutos. Agora deixa eu mandar um bom dia para os meus amigos Homero Cruz, lá em São Paulo, Lourivaldo de França e Dona Nirce, lá em Birigui. O Homero conseguiu uma vez, disse que é uma dificuldade absurda ligar para cá. Ligar, liga, mas não dá liga. 5 e 20, agora deixa eu prosear com meu amigo Adelaide. Bom dia, Adelaide. Bom dia, Luiz. Como é que tá a Dona Maria Rita? Tudo bem, graças a Deus. Já saiu já. Ei, mulher que trabalha cedo, hein? Ah, ela sai cedo, agora chega mais cedo. Tá certo. Não pode atrasar, não. Tá certo. Uma boa semana pra vocês tudo. Ah, obrigado, Luiz. E o que que você separou aí pra nós ouvir? É Francisco de Assis com Ivo de Souza e Janguinho. É bom demais. Pra quem você manda? Eu vou oferecer aqui pra Lourival de Birigui, a Mercedes, a Leonido Siqueira, a Laíde Lusiânia. É, Terezinha Braga, o Fulô, a Teodora, a Dioco, o Elton Mesquita, Juarez Barlândia, o Dilano, Severino Milanês, parece que tá viajando ainda, né? É, volta amanhã, parece. Não, dia 30. Porque... Então vai pro seu Geraldo Silva, professor Silvânia, e vai pra Maria Rita, pra você, pra menina que atendeu e toda a família Caipira, um abraço. Um abraço pra você também, com Deus, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 5h21. Atravesso pisando mansinho na areia branquinha de um velho estradão. As vestes compridas calçando sandália, na minha cintura eu levo um cordão. No ombro eu carrego um manso pombinho que tem a clareza branquinha de um giz. Eu sou um andante viajeiro do mundo. Eu sou simplesmente Francisco de Assis. Sou eu que visito um cão machucado, deitado num canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor. Às vezes me sento ao pé de um barranco. Quem passa na estrada nem olha pra mim. Estou no silêncio aí conversando com um louvo a Deus na flor do capim. Depois eu retorno pras águas da ponte. As aves canoras ali vêm se banhar. Estou novamente voando no espaço e o vento me leva pras águas do mar. Sou eu que visito um cão machucado, deitado num canto, uivando sentimento, apenas derramo um pouquinho de amor. Em Brasília, 5 horas e 24 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia, um abraço a todos os padeiros, que hora dessa tá agarrado aí que nem nós com a mão na massa. Bom dia a todos os rodoviários, a todos os cobradores que muito estão saindo da garagem agora para sua primeira viagem, outros já estão em trânsito. Um bom dia para vocês. 5h25 e agora eu vou prosear com minha amiga Rosa Caetano, lá de Lusiânia. Bom dia, Rosa. Bom dia, Luiz. Uma vez por mês você me deixa feliz. Mas é difícil demais, Luiz. Tá. Mas tô aqui sempre ligadinha te ouvindo, viu? Viu, tá bom. E o que você quer ouvir agora? Olha, eu quero ouvir com Vanderlei, Valdeci e Prisioneiro. Sim. Aí eu ofereço pra Leonilson, pra Tioco, pra Zezé, pra Leninha, pra Laide, pra Maria Helena da Zaniqueira, pro Geraldo, pro meu amiguinho Geraldo Silva, pra Marlene, pra Terezinha Braga, pro Flor, pro Maranhão, pro Lorival de Birigui, né? Uhum. Também pra Nete, pro Isaías Rocha, enfim, isso pra nossa família caipira inteira, tá bom? Tá bom. Pra você, pra Manu e pro rapaz aí, o viu? Bibiano, tá bom? Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h26. Ela chegou assim, de onde veio não sei. Com carinho nas mãos, abriu meu coração, entrou dentro de mim, me amarrou com um beijo, me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro o resto da vida. Castigo. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro, o resto. ser seu prisioneiro o resto da vida. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Em Brasília, 5 horas e 32 minutos. Você está em sintonia com a Rádio Câmara Brasília 96.9, Rádio Câmara Cuiabá 89.5 e Rádio Câmara Bauru 93.9. De onde você estiver escutando nós, se quiser pedir uma cantiga do seu agrado, só ligar 61-3216-1734, como faz agora a minha amiga Maria Eunice. Bom dia, Maria. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com você? Bem. Tudo. Eu estou aqui levantando a cabeça e tentando melhorar. Certo. E você e o seu irmão, como é que tá? Tá esperando firmar mais para passar por mais um procedimento. Não, meu Jesus. Mas tá na mão dele. É, só ele mesmo que pode ajudar, né? Isso. Em Luiz Rocha, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, né, que ele tá nos concedendo. Uhum. Hoje eu quero fazer um pedido, eu posso? Pode. Então, eu quero pedir aos nossos irmãos, eu sei que tem muitos ouvindo, se tiver alguém que tenha, esses representantes de remédio, sabe? Se tiver amizade. Se tiver alguém que tem um amigo que seja representante desse remédio, eu estou precisando de um remédio chamado Januvia. Como é que é o nome? Januvia. Januvia? É. Certo. Fosfato de sintoglipina MS 100 mg. Fosfato de sitaglipina. Sitaglipina. Isso, MSB. 100 miligramas. MSB? MSB. M de Maria ou S de N? M de Maria, S de saúde e D de dado. Ah, tá, D de dado. Isso, de 100 miligramas. Tá bom. Tá bom? Se tiver algum representante ouvindo, que tem, porque ele é caro e eu no momento não posso comprar. Eu consegui comprar passagem para ir pontar minha mãe, com muito sacrifício. Meus filhos compraram para mim, estão pagando, eles já estão pagando outro procedimento que eu precisei fazer com urgência. E eu estou precisando desse remédio para levar, tá, porque bom. É o que eu estou tomando. Tá bom, Luiz? Tá bom. E outra coisa, aí eu quero mandar um bom dia para os amigos, né? Uhum. E sempre tem uns que me ligam, que conversam comigo, que eu tenho muito, assim, amor por todos. Muitos eu não conheço, outros eu já conheço. E tenho muito, assim, um carinho muito grande por você, viu, Luiz Rocha? Viu. E quero mandar um bom dia para o Inácio, para o seu Oscar Neto, esposa, para o seu Geraldo e dona Vani, minha amiguinha Silvana, seu Fulô e Terezinha Braga, Terezinha Primo, a Neto, seu esposo, a Maria Helena, seu esposo, seu Geraldo Silvia Marlene, a Mercedes, a dona Leonilde, o seu Dilano, o Maqueline, né? A Deise, a Laide, a Cláudio, Francisco Lira, o Milton de Castro, o seu Link, seus pais e o seu Macaro e a esposa. E para o aniversariante de hoje, que é o Marcos Eugênio. Tá bom, Luiz Rocha? Tá bom. Luiz Rocha? Diga. Alguns têm meu telefone. E se alguém quiser me ajudar e puder, eu vou ser muito grato, tá? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Um abração pra você. Outro. Fica com Deus. Que Deus dê a saúde do seu irmão.

a Rosa Caetano, a réplica dela, a Tioca, a Mercedes, a Mercedes, a professora, a professora Silvana, Joaquim Café Centro, a Maria Onísio, Terezinha Braga, a Marlene, Geraldo Silva, o Brandão, o Inácio, a Teodora, a Jandira, também de Souza, o Maurino. E para todo mundo que estiver ouvindo. Tá bom, obrigado, Fulô. Bom dia, boa semana, até amanhã. E para você também. Obrigado. Em Brasília, 5h42. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero teus carinhos, porque eu vivo tão sozinho. Sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero teus carinhos, porque eu vivo tão sozinho. Se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora, porque não gosta de mim. Em Brasília, 5 horas e 46 minutos. Eu quero mandar um bom dia, um abraço para a dupla Marco Aurélio Montenegro, que deve estar a caminho de Anápolis para cá para gravar o Brasil Caipira daqui um cadinho. E as outras duas duplas já estão no hotel, que é Zé do Cedo, Tião do Pinho, Valdo Carreiro e Pacífico. E agora vamos à previsão do tempo para o norte do país. No norte do país, o céu fica encoberto com pancadas de chuva no Amazonas. O tempo fica fechado também no Amapá, Rondônia, Roraima, onde haverá chuva isolada. A mínima foi de 19 graus na madrugada e a máxima não passa dos 35 graus. 5h46 e agora vamos até o Café Sem Troco falar com a professora Silvânia. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Uma boa semana para você. Tudo bom com você? Para você também. Graças a Deus, minha mãe agora está melhorando mais, né? Então tá bom, melhoras pra ficar 100%. E o que você quer ouvir? Quero o Milagre das Rosas com Nanete Dourinho. Vai pra quem? Quero mandar pro pessoal aqui do Café Sem Troco, né? Pro Flor de Formosa, pra Terezinha, pro Josimar, pra minha amiguinha Maria Onísia, Cláudia de Formosa, cadê você? Você sumiu, nunca mais me ligou, tô preocupada com você. Pra o Amigo do Sertão, pra Ellen Couto, pra Neuza Coutinho e José Serra, pra Teodora, pro Nero, Wellington Mesquita, o Ed do Guará, José Luiz do Paranoá, Luiz Rocha e Francisca, seu Vicente, pra Eurípides Taxista, né, Donizete Taxista, o Edson da Feira, José Pimba, que é servente, mora na Serra Verde, Edivardo do Areal, Francisco Pimentel, Nelson da Viola, Leocádia. Leocádia, Gelson Caminhoneiro, para Descílio, GG da Bike, Luzinei, Maurílio, Cristino, Teodora, Márcio Eugênio, João Francisco Borges, pro Lincoln Macari, né, o pai dele, a mãe dele, pro Oscar Neto, pro Carlinho, Adelaídio, Ricardo, para as duas Adelaídes, né? Para João Benedito e para essa lindinha que trabalha aí. E pro amiguinho dela que trabalha aí também. A lindinha e o mais ou menos, né? Manu e o Bibiano. Manu é uma gracinha, viu? Certo. Muito educada, ela é um amor de pessoa. E essa é a última semana dela aqui, aproveita essa lindeza. Ela é uma filha que todo mundo pediu a Deus. Tá bom. Um bom dia. Bom dia. Uma boa semana a todos. Em Brasília, 5h49. Rainha Santa Isabel, quando em seu reino vivia, era a própria caridade a quem a mão lhe estendia. Apesar da sua riqueza, a ninguém desconhecia. A nobre rainha santa a pobreza socorria. Porém, o rei soberano, que na opulência vivia, proibiu a rainha santa das esmolas que fazia, dizendo que ela humilhava a nobre soberania. Mas quando o rei se ausentava, Isabel aparecia no meio dos camponeses que choravam de alegria por ver sua santa rainha, que em seu avental trazia ouro, prata e alimento que com os pobres repartia. E foi num desses momentos que o rei apareceu, e no meio da pobreza a rainha surpreendeu. O que faz aqui, senhora, sem consentimento meu? O que traz nesse avental que ao me ver logo escondeu? Responde a rainha santa, no jardim eu fui buscar um ramalhete de flores pra nossa mesa enfeitar. E ainda pro castelo e parei pra descansar, mas o rei, não acreditando, pediu pra ela mostrar. O avental então se abriu e o rei estremeceu, pois o milagre divino nessa hora aconteceu. Em lugar de ouro e prata, castigando o rei ateu, lindas rosas perfumadas no avental apareceu. Hoje em dia Santa Isabel é uma santa poderosa, sua igreja é o abrigo da pobreza religiosa. É a protetora do lar, esta santa milagrosa, todo mundo já conhece. Pelo milagre das rosas. Brasília, 5 horas e 53 minutos. Já já nós precisamos ajustar os ponteiros. E aí vamos deixar liberado o telefone para você ligar e escolher a cantiga sua. Enquanto isso, vamos escutar com Zé Mineiro e Mirandinha, Ideal de Caboclo. Caboclo, Cornélio Pires dizia, com palavras bem singelas, o que ele mais queria era uma viola boa, um fandango todo dia, aviamento de caçada e uma ceva de cutia, um rancho na beira d'água pra fazer as pescarias. O rancho pode ser pobre, cobertinho de sapé, contanto que nunca falta pinga boa e bom café. O caboclo inteligente sabe tudo o que ele quer pra completar seu desejo, cavalo bom e mulher, levando a vida afogada, terá o que Deus quiser. O violeiro agradecido do amigo não esquece, com saudades pega a viola, a inspiração aparece. Canta a moda sertaneja a um homem que merece. Lá no céu o bom Cornélio com certeza agradece a quem canta na viola como quem faz uma prece. A jornada pela terra carregou a sua cruz, e do céu Cornélio envia a mensagem que traduz o divino sentimento desse espírito de luz. Com o seu amor fraterno do infinito nos conduz. Em ti te deixou a herança, sua granja de Jesus. Lá na granja de Jesus, benfeitora entidade, vão menores sem amparo encontrar felicidade. Na escola seus alunos são da roça e da cidade. Essa herança de Cornélio foi sua maior vontade. Com a inspiração na fé, esperança e caridade. Música. Rádio Câmara, a sintonia do cidadão. Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Brasília, 6 horas em ponto. Um bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Cuiabá. Bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Cuiabá 89.5. Para os que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília 96.9. Rádio Câmara Bauru 93.9. Pela internet, radio.câmara.leg.br. De onde você estiver em sintonia ouvindo a gente, quiser pedir uma cantiga do seu agrado, 61-3216-1734, como faz agora a minha amiga Terezinha Primo. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tudo chimite? Tudo chimite, tudo batuta. Então tá bom, e boa semana pra você. Obrigada, Luiz. E o que você escolheu pra ouvir, pra quem você de buia? E eu escolhi o Velho Candeeiro, agora eu não sei quem vai cantar. Já eu te falo. Então tá bom. É, eu vou mandar aí pra Maria Onísia. É, eu não entendi o nome do remédio direito que ela falou, mas mais ou menos eu sei. Eu anotei aqui, é Janúvia. Janúvia. Fosfato de citalglipina. Tá, e aí fala as iniciais no final que ela falou. M de mãe, S de... Sabrina e D de danado. Esse remédio é de alto custo, viu, Luiz? É 100 miligramas e deve passar desse valor em dinheiro, que ela disse que é caro. É caro. É remédio de alto custo mesmo. O médico deveria ter... Certamente não tem, né? Uhum. Na farmácia de alto custo. Então, um abraço pra ela, a Marlene, Geraldo Silva, a Terezinha, Braga, o Brandão, o Zezé do Lago, a Carmen... O Josimar, Juarez de Braslândia, Maria Rita, família, a Rosa Caetano, Maria Helena, Claudinha de Formosa e o Francisco Lira, a Laíde de Sobradinho, né? E a Laíde nossa aí, que já está há um tempo, certo. O Lorival de São Paulo e todo o pessoal de longa distância, né? O Inácio, a Mercedes, a Neuza Coutinho, Zé Serra, toda a família Serra, o Oscar Neto e família. E vamos ouvir, Luiz, um abraço para Manu, Bibiano, para você e toda a sua família. E vamos ouvir o Velho Candeeiro com? Zé Rico e Dudu. É, e Duduca. Um abraço, Luiz. Outro, em Brasília, 6:02. Vai, vai, vai, vai, cabeça baixa, faz o medo do estradão. Vai, vai, vai, vai, estrada fora, vai puxando carretão. Vai, vai, vai, bom. Estrada fora, vai puxando o carretão. Música. vai, vai. Cabeça baixa, faz lento o estradão. Vai, vai, vai. Estrada fora, vai puxando o carretão. Vai, vai, vai, estrada fora, vai puxando o carretão. Vai, vai, vai. Brasília, 6 horas e 7 minutos. Agora vamos à previsão do tempo para o sul do país. No sul, o tempo fica fechado, com céu nublado e pancadas de chuva no Paraná e em Santa Catarina. Tempo parcialmente nublado, com possibilidade de geada no Rio Grande do Sul. E a temperatura mínima durante a madrugada foi de 2 graus e a máxima pode chegar aos 32. 6 e 7, agora vamos até Brasilândia para nós apreciar um cadinho com o Márcio. Bom dia, Márcio. Fala, Luizão. Tudo bom com você? Só o ouro, graças a Deus. E você, a família? Tudo bom. E por aí? Só o ouro, esperando a chuva, né? Também. Essa é a segunda ou terceira vez que nós apreciamos? Na Rádio Câmara é a primeira vez, Luiz. Eu apreciei com você outras vezes em outras oportunidades já, em outras rádios. Tá. Certo, então agora voltou de novo para nossa família aqui, o que é que você quer assuntar? Sempre fiz parte, nunca vou deixar de fazer, é Ronaldo Viola e João Carvalho, Rodeio Brasileiro. Certo, manda para quem? Todos os amigos que fazem parte da nossa família, Luiz, todo mundo. E que todos lembrem do Márcio de Brasilândia, combinado? Com certeza. Boa semana, bom dia, até amanhã. Até amanhã, obrigado, Luiz. Em Brasília, 6 e 8. Errandeiro está avisando, peão, plateia e tropeiro, que vai começar a festa do peão de boiadeiro. Um peão já está na cela, esticando a estribeira, ergueu a mão para o céu, mandou abrir a porteira. Aura, barbaridade, vai sair o cavalo, lá vai da tropa do Constante Giacomelli de Monte Alto. O cavaleiro é campeão de rodeios. Virgílio Gonçalves é de bom Jesus de Pirapora. Abriu a porteira, vai embora, garoto. Capricha, colosso, linda, linda, linda, segura, peão. As bandeiras tremulando têm beleza infinita. A plateia está colorida com muita gente bonita. Já tem um touro no brete sentindo o peão no couro. Na batalha do rodeio vão lutar peão e touro. Oferecemos esta gireteada aos integrantes do Clube de Rodeios Independentes da cidade de Barretos e ao nosso grande amigo Edson Velote de Jaboticabal. O peão manda abrir a porteira, sai todo o mistério da boiada do Madrugada de Itápolis. O girete é campeão, Adriano da Silva Moraes. Vai embora, Adriano, cavaleiro de matão. Boa, garoto, aperta o touro, deixa rodar o touro. Ele é campeão no Barretão, pode descer do boi. O rodeio está na moda, é a festa do momento. Animal mostra bravura e o peão mostra talento. O rodeio brasileiro está em toda a nação. É orgulho de Barretos, berço da festa do peão. A festa maravilhosa vai chegando ao fim. Graças a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, terminamos o nosso trabalho. Aqui ficam os abraços de Barra Mansa, professor Tenório, Jair Celes, Carlos Rosa, Maestro Martins, Jesus Belmiro, Ronaldo Violi, João Carvalho, a todas as comissões de clubes de rodeio, trofeiros, locutores, peões de todo o Brasil e ao povão apaixonado pelo rodeio brasileiro. Brasília, 6 horas e 11 minutos. Agora vamos ver a previsão do tempo para a região sudeste. No sudeste, o céu fica claro hoje na maior parte da região. O tempo pode fechar em Minas Gerais e pode chover em São Paulo. A semana começa com céu nublado no Rio de Janeiro e a temperatura mínima foi de 6 graus e a massa máxima não passa dos 35 graus. 6 e 12, agora deixa eu falar com minha amiga Nete. Bom dia, Nete. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que passou a semana, final de semana? Sossegado, matutando. Então tá bom. Tá bom, e o que é que você quer ouvir? É, Aurora do Mundo, com Belmonte e Amaraí. Vai pra quem? Vou mandar pro Geraldo Silva, pro Lorivaldo de São Paulo, Inácio, Laide. Tem a Laide de Lusiane e a outra de onde? Sobradinho, Laide Soares. É, a Laíde Soares também, Nero Vicente Pires, o Wellington Mesquita, Leonido Siqueira, Francisco Lira, Mercedes, Newton de Castro, Rosa Caetano, Maria Onísia, João Borges, Tioco, Divina Sérgio, José Serra, Marlene, Dilano, Neuza Coutinho, Santino e Planaltina, Oscar Neto e professora Adriana, Dona Ides e Seu Bento, Pato, Hilda e o Neguinho no Cor do Ouro, pra Manu, pra você, pro Bibiane e pra todos que gostarem da música. Tá bom, com Deus, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Luiz. Em Brasília, 6h13. Quem teve os amores que tive na vida, é gente entendida na mágoa e na dor. Não sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinho em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade de um certo amor, busquei o remédio pra mente saudosa, na vida gostosa do interior. Cerrados, chapadas e serras, do lado das terras de Minas Gerais, de campos floridos e belos cenários, ouve os canários nos macaubais. Fumaça distante no azul do horizonte, na encosta dos montes, formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Passei uma noite no rancho Amizade e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele tugúrio, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Cidade, fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Beijei a menina com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me a linha da vida, a estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha, eu sou seu rei. Em Brasília, 6:16. Agora vou mandar um abraçamento aqui, um bom dia para um pessoalzinho. Faz tempo que nós não prosseguimos. Um bom dia para Deise. Bom dia para Conceição lá de Planaltino, bom dia para Tioco, um bom dia para o Raimundo da Estrutural, um bom dia para o Coronel Romeu e um bom dia para Chiquinha, que é de supetão, de vez em quando que ela consegue. 6:17, agora deixa eu falar com meu amigo Edmilson. Bom dia, Edmilson. Ô, Luiz, bom dia, tudo bom? Bom, garrado ou quá? Garrado, sim, não. Não, não vira, né? Não, senão não é charlata, né, no final do mês. Tá certo, e o que que o amigo quer ouvir, pra quem você recomenda? Uai, nós vamos ouvir aí a rotina de pobre, isso aí é uma realidade que muita gente tá passando esse trem aí. Tá mandando pra mim, né? É pra mim que você tá escolhendo, né? Que é isso? Eu quero mandar pra essa turma boa que tá subindo carregada aqui que nem eu, pro Luzinei, já não Mopato. Tudo, Paulo Rosa, o pessoal lá da Contraste, todo mundo, neguinho, meu irmão lá, Hilda, meu pai, minha mãe, todo mundo, por Gelsão, e pra ser turma boa, tudo testando aí, Luiz. Foi só o Zé aí do Caçambeirada, todo mundo escuta aí, ó. Tá certo. Um abração certo pra todo mundo, não esquece eles não, tá todo mundo na escuta aí, ó. Tá bom, pra ser turma boa aí. Oscar, pro Edson, ontem nós tava cruzeando lá. É. Nós tava até conversando, e aí como é que ficou, moço, o negócio lá do encontro lá do... Mostra lá como é que vai ajeitar, tá ajeitando? Essa semana eu vou lá no local fazer os... e aviso aqui, isso. Tá bom? Não, batuta demais. Então tá. Boa então, semana. Boa semana pra todo mundo aí. Com Deus, até amanhã. É. 6:18. Esperando aumento lá pro mês de maio. na rua já sei o que faço. Procurando emprego, mais um candidato. Preencho uma ficha no momento exato. Vou no lambe-lambe, tiro um retrato. Logo sou chamado, mesmo sem contrato. Neste corre-corre, pulo que nem gato. Se a barriga ronca, a fome eu rebato. Comendo um PF onde é mais barato. Vou chegando em casa, a mulher me abraça. Fiscaliza os bolsos, vê se isso tem graça. Dinheiro que eu ganho voa igual fumaça. Pra pedir aumento eu fico sem graça. Trabalho bastante, meto a mão na massa. Em um colchão velho, descanso a carcaça. A sogra é esperta e a perna me passa. Mas afogo as mágoas bebendo cachaça. Em Brasília, 6 horas e 21 minutos. É muita gente que faz isso. E agora deixa eu prosear com minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz. O telefone tinha falhado aqui. Tudo bem com você? Tudo bom. E você? Eu ainda não estou bem, Luiz. Agora diz que é reação daquela vacina HN1. Então, né, a gente está tentando melhorar, tomando um monte de medicamento, mas tá meio difícil, né? Mas vai passar. Vai chegar já... no ponto. É, tá, já tem 20 dias, olha, completar um mês acaba, né? Certo. E, ó, aí hoje nós vamos ouvir Terra de Deus com Zé Mineiro e Mirandinha, aí eu vou mandar pro o Josimar da QNG, o Rogério do Assentamento, o Juarez de Braslândia, o Newton de Castro, o Oscar Neto e a família, a Nete, a Teodora, que daqui a pouco vamos estar aí, né? Uhum. A Laide de Sobradinho, a Laide Soares e a Laide de Lusiânia, Terezinha Primo, a Nete, a Silvânia e, enfim, a toda a nossa família caipira, um abraço grande, um abração para Manu, né? Vai que a gente não consegue falar mais essa semana. Foi muito bom tê-la, conversar com ela, bater um papinho, né? Então, boa sorte pra ela, um abração pro Bibiano, pra você, e até mais tarde um pouquinho, falou? Falou, obrigado, tchau, com Deus. Um abraço, com Deus. Em Brasília, 6h23. Eu nasci numa terra que tem nome de Brasil, onde as estrelas formam um cruzeiro no céu, onde o seu povo acredita muito em Deus. Quando se fala no mestre, a gente tira o chapéu. Terra de Deus, terra de Deus. Na minha terra não existe a tal de guerra, no meu Brasil não tem roubo de canhão. Onde eu nasci não existe terremoto, aonde eu moro não existe furacão. No meu sertão tudo quanto planta nasce, lá das alturas vem a chuva e molha o chão. Moramos no berço da liberdade, o nosso povo guarda Deus no coração. Terra de Deus, terra de Deus. Música. nasci numa terra que tem nome de Brasil, onde as estrelas formam um cruzeiro no céu, onde o seu povo acredita muito em Deus. Quando se fala no mestre, a gente tira o chapéu. Terra de Deus, terra de Deus. No meu país reina paz e liberdade. O general ao soldado estende a mão. No meu Brasil a justiça não se vende. Na minha pátria se castiga o mau patrão. No meu Brasil, trabalho vence a miséria. Quem trabalha tem o leite, tem o pão. No Natal as crianças têm brinquedo. Lá das alturas vem a nossa proteção. Terra de Deus, terra de Deus. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Em Brasília, 6 horas e 30 minutos, 6 e meia, e eu mando bom dia, um abraço a todos os proprietários de mini mercado, de mercearias, de padaria que já suspenderam as portas, já estão negociando. Bom dia para vocês, para todos os seus clientes aí. E agora deixo prosear com meu amigo Wellington Mesquita. Bom dia, Wellington. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Graças a Deus. Estamos aí enxergando mais um clarão do dia, né? E devemos agradecer, né? Pois é, primeiramente vamos agradecer a Deus por nós estar enxergando mais um clarão do dia, né, Luiz? Uhum. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. E nos abençoe para que as portas da felicidade se abram para todos nós. E o que, que o amigo escolheu? Vai debulhar para quem? Mas se você me permite, eu vou debulhar um nome aqui. Vambora. Vou mandar para o Lorivaldo França, o Vardim, Francisco Lira e Alexandra, a Maria Eunísia e o Juca lá do Guará, né? Francisco Pimentel, Cláudia de Formosa, o Pato e o Boró e os seus familiares lá do Corvo do Ouro. E Dona Hilda do Corvo do Ouro, Nilton de Castro, Geraldo Silva, Maria Helena de Arniqueira, Marlene do Setoró, Alaide de Lusiana e Alaide de Sobradinho, né? Uhum. A Mercedes Mensageiro, Juarez de Braslândia, Inácio de Unaí. Então vamos ouvir. Resto de gente. Com trio Parada Dura. Em Brasília, 6h31. Senhor, mais uma vez eu estou aqui. No altar onde foi feita a nossa união. Senhor, entre eu e ela tudo teve fim. Ela não pôde viver para mim. Existia outro em seu coração. Senhor, hoje aconteceu a triste verdade. Ela foi em busca da felicidade. Senhor, eu fui traído, estou arrasado. Amei um corpo encantado que não teve amor. Agora estou vivendo tão abandonado. Sou preso, morto no mundo, jogado. O resto de gente sem nenhum valor. Carinho da mulher querida, não quero perder a crença no Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Meu erro foi amar demais. Oh, Brasília, 6 horas e 34 minutos. E agora deixa eu prosear com a paraguaia mais caipira do Brasil, minha amiga Mercedes. Bom dia, Mercedes. Buenos dias, Luiz Rocha. Tudo bom com você? Tudo bem, maravilha. Muita alegria poder falar com você. Agradecer a Deus por mais esse dia. Certo. E começando mais uma semana, que mensagem você quer deixar para toda a nossa família? É assim. Uma boa semana é feita de bons dias. Tem gente que só fica feliz na sexta-feira porque passa a semana inteira esperando pelo sábado e domingo. Ora, uma semana tem 7 dias. E uma boa semana é feita de 7 bons dias. Não de 2 dias. Não economize nos dias de felicidade. Cada dia nos traz uma chance para ser feliz. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Tristes são as pessoas que guardam a felicidade para o fim de semana. Essas pessoas estão perdendo dias e dias das suas vidas. Por que esperar pela sexta-feira para ser feliz? Os dias da alegria não estão marcados no calendário. Você pode fazer de cada dia um dia especial com motivação e entusiasmo. Tente encontrar alegria e beleza em todos os dias da semana. Cultive tempo de lazer e descontração no dia a dia. E na pobre segunda-feira, tão detestada, encontre disposição para fazer com que as horas sejam produtivas. Não há nada melhor do que a sensação de dever bem cumprido. Pense também que ter sempre uma boa semana vale muito mais do que viver apenas dos bons fins de semana. Uma boa semana deve começar na segunda e terminar no domingo, para então começar tudo outra vez. Bom início de semana para todos meus amigos e amigas do Brasil Caipira, para você, Luiz Rocha, Manu e Viviano, e para o Lincoln também, família. Vamos ouvir Um Sonho com Tião Carreiro. Em Brasília, 6h37. Numa estrada de chão vermelho, com minha viola nos braços, eu caminhava tocando, a lua guiava meus passos. Na curva da galeria, eu me vi no embaraço. Passava da meia-noite, não me lembro bem a hora. O meu corpo arrepiou, coração pulou pra fora. Um homem de capa preta pediu a minha viola. O sujeito foi falando, sem levantar a cartola. Ou vence o meu desafio, ou levo sua alma embora. Saía fogo em seus dedos quando fazia o ponteado. Era difícil vencer o desafio do diabo. Do medo eu tirei força, pensei e fui ajudado. Uma luz desceu do céu, o cão fugiu assustado. Quando do meio da luz ouviu esse ponteado. Pra te ajudar, violeiro, por Deus fui designado. Aquele vulto falou, pode ficar sossegado. Quando perguntei seu nome, eu fiquei lisonjeado. Respondeu, sou Tião Carreiro e vou estar sempre do seu lado. A terra tremeu e o chão se abriu, e o homem de capa preta naquele instante sumiu. Sumiu também naquele instante o maior dos violeiros. E tudo não passou de um sonho que eu tive com o grande mestre Tião Carreiro. Quem tem o anjo da guarda e está sempre protegido, é a providência divina que nos livra do perigo. Sempre salva o inocente da trapaça do inimigo. É por isso que eu canto e conto o que aconteceu comigo. Em Brasília, 6h40. E agora deixa eu prosear com meu amigo Marquelis de Oliveira. Bom dia, Marquelis. Alô, Marquelis, bom dia. A ligação do meu amigo Marquelis caiu. Um bom dia, um bom trabalho para você. Vamos escutar a cantiga que você pediu. Mãe, esse seu olhar que brilha ilumina essa família com a luz do seu amor. Os seus conselhos faz o carro andar nos trilhos, ensinando a cada filho o que há de mais valor. Mãe, enquanto o pai trabalhava, a senhora sempre estava ali pra nos proteger. Eu descobri que nem nos livros dos poetas existe a palavra certa pra homenagear você. Você foi heroína, foi guerreira, batalhou a vida inteira pra cuidar dos filhos seus. Por isso, quando falo na senhora, eu me sinto nessa hora bem mais próximo de Deus. Quando estou longe de casa, a saudade cria asas e me pede pra ligar. Pra descansar meu coração e o pensamento, quero saber neste momento como a senhora está. mãe, na alegria e na tristeza, manteve sua nobreza sem nunca perder a fé. O filho que tem da sua mãe o carinho, só segue o mau caminho nessa vida se quiser. Você foi heroína, foi guerreira, batalhou a vida inteira pra cuidar dos filhos seus. Por isso, quando eu falo na senhora, eu me sinto nessa hora bem mais próximo de Deus. Você foi heroína, foi guerreira, batalhou a vida inteira pra cuidar dos filhos seus. Por isso, quando eu falo na senhora, eu me sinto nessa hora bem mais próximo de Deus. Em Brasília, 6h43, acabamos de ouvir Adão da Viola e Irso Freitas, Mãe Guerreira, indicação do Marquinho de Oliveira, a ligação não vingou, mas tocamos para atender o amigo. E agora vamos escutar com Tião Goiano e Sidão, Essência Divina. Eu sou aquele que você deixou sob o relento na beira da estrada. Eu sou a voz que reza no mundo, sou a semente por ele plantada. Sou brisa mansa que corta o espaço, estrela d'alva, brilho da madrugada. Eu sou a chama do sol no mormaço. Eu sou tudo e não sou nada. Eu sou a voz que atravessa os tempos. Eu sou a paz que mostra razão. Eu sou o sangue do frasco divino. Eu sou o corpo que chamam de pão. Eu sou a vida de todas as mensagens. Eu sou a luz na escuridão. Sou a palavra que chega e penetra e faz morada no seu coração. Sou essência divina do mundo, onipotente do Pai Universal. Eu sou o rei da coroa de espinhos, fui coroado pra tirar o seu mal. Eu sou eterno presente de Deus, verdade pura que natural. Sou a razão infinita do mundo, filho de Deus, sou original. Sou a verdade em todo sentido, sou o caminho que a todos conduz. Eu sou a longa estrada sem fim, encruzilhada em forma de cruz. Levo amor aos quadrantes da terra, um amor puro que a todos seduz. Eu sou o filho do dono do mundo, o Salvador, me chamo Jesus. Brasília, 6 horas e 47 minutos. Já já começa o Jornal com a Palavra. Mas agora deixa eu prosear um cadinho com meu amigo Zé Vieira lá da Ceilândia. Bom dia, Zé. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom. E o amigo? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. É difícil falar com você, hein? Ô, moço, mas não é culpa minha, não. Já que você conseguiu, o que, que você quer ouvir? Eu quero ouvir quando o Lourenço Lourival é Condenado por Amor. E manda pra quem? Eu vou mandar pra toda a família caipira, mandar pra minha esposa. Uhum. Tá? E especial pra essa menina que atendeu o telefone, né? A Manu. Isso, tá? Tá bom. E pra, pode falar. Pra menina que sempre ela fala minha, a Nete, mas né, pro marido dela, pro Lindomar. Tá certo. Tá bom. Boa semana pra você, com Deus, até amanhã. Obrigado, amém, com Deus também. Em Brasília, 6h49. Também ter a sua amizade. Já quis ser alegre, mas nada consigo. Por trazer comigo uma dor no meu peito. Por ver seu marido sempre te abraçando, às vezes beijando, eu sinto despeito. Provar um beijo dos lábios seus. Se amar condena, estou condenado por ter cobiçado o que não é meu. Se vive com outro é comprometido, pois temos na vida um destino igual. Nosso olhar cruzado encontraram depois. Foi assim pra nós dois um encontro fatal. Não pude esquecer e dormindo sonhava que te abraçava e na hora acordei. Suspirei pensando que tinha sonhado e apaixonado por ti eu fiquei. Por seres casada não és prisioneira, de qualquer maneira sentir a ilusão. Seu marido pode olhar onde anda, mas ele não manda no seu coração. Não quero com isso destruir dois lares. Podemos amar e viver separados. Guardar um segredo é tudo que peço. A ti eu confesso, também sou casado. Brasília, 6 horas e 52 minutos. Vou ver se dou conta de atender mais um ouvinte. 6132161734 está liberado. Enquanto isso, vamos escutar com Fernando e Osmaí, Rancho de Caboclo. Estou morando onde a prata do luar, quando é noite vem beijar a fronde do arvoredo. Aonde moro tem paz e tranquilidade, ali a felicidade começa de manhã cedo. Quando o restinho da noite vai se afastando, já tem sanhaço chegando pra beliscar o mamão. Nossas belezas não são vistas por acaso, a orquídea faz o vaso no fundo do mangueirão. Além da graça que tem no meu pé de serra, ali eu cultivo a terra, faço minha plantação. Pra confirmar que moro no lugar certo, passarinho canta perto do meu rancho beira-chão. No meu quintal, seu João e Dona Joana fizeram uma cabana lá no galho da paineira. Ali pertinho, no pé de jacarandá, a natureza me dá cantiga a semana inteira. A noite chega e depois de um dia de luta, a canseira da labuta me convida pra deitar. Além da noite, com perfume da floresta, de manhã o sol na fresta me chama pra levantar. Uma rapina na toca e a traiçoeira, uma ave pantaneira, um gamba no pé do topo, são coisas simples pra aqueles que não entendem, mas é isso que me prende no meu rancho de caboclo. São coisas simples pra aqueles que não entendem, mas é isso que me prende no meu rancho de caboclo. Em Brasília, 6h55, já estamos subindo a ladeira, mas dá tempo para prosear com o nosso amigo Manuel Pedro. Bom dia, Manuel. Bom dia, Felipe. Tudo bom com o amigo? Tudo bem, graças a Deus, né? O que você quer escutar? Felipe, vamos escutar o Xalama, né? Vamos. O Pirilão pro Saracura, né? Vamos. Para quem você manda? Vou mandar para nossos irmãos tudinho da família Caipira, né? Sim. E pra me achar aí também, né? Ei, tá certo, então, pra Manu, né? Isso. Então tá bom, nosso prazo tá miúdo, fica com Deus, até amanhã. Até, senhor. Em Brasília, 6h56, agradeço a todos que estão em sintonia e continue que o Jornal com a Palavra começa agorinha. Obrigado aos que ligaram, me ajudaram a fazer o Brasil Caipira, e os que ouviram também. Fiquem com Deus, uma boa semana, até amanhã. Obrigado a Manu e ao Bibiane. A gente se despede com a indicação do Manuel Pedro, Pirilampo e Saracura, Xalana. Lá vai uma xalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio